Bruno no 73 Recife 1251 no bom voo. Confere, Vitor Charlie Bravo, tem o serviço radar encerrado, chama ele Leozinho 1201. Ali decola 5557, vento 190, graus 089. Decolada aos 25, controle no 20. Uno Líder com a Uno Zero, vento 170 graus 0,6. Decolado aos 3-0, controlando 10-08. 10-08. Alô, bom dia, Gol 1161. Gol 1161, contato radar, submantenha 360, saída da EL. 360, saída da EL. 7, chama Recife, ano 251, bom voo.